Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo ao 8º episódio de Classicamente. Fazemos em sintonia, que muda o compasso do mundo. Vodafone 5G. Reimagina tudo. É bem provável que o ouvinte tenha reconhecido no que ouviu a recente campanha da Vodafone Portugal dedicada ao 5G, a quinta geração móvel. É a banda sonora do vídeo que teve larga difusão nos canais televisivos. Num cenário idílico da Serra de Sintra, a maestrina Joana Carneiro dirige à distância a Orquestra Sinfónica Portuguesa, de que é titular. Pretende-se assim ilustrar o poder e o impacto da quinta geração móvel nas profissões no cotidiano, incluindo as zonas mais isoladas. A música, interpretada pela referida orquestra sob direção da aclamada maestrina, é um pequeno fragmento do segundo andamento da 9ª e última Sinfonia de Beethoven, uma vasta obra com mais de uma hora de duração. Há quem compare este segundo andamento a um incêndio, a um louco bacanal enfeitiçante e selvagem. É um andamento fortemente ritmado, ao mesmo tempo enérgico e veloz, de uma pujança rítmica impressionante. Certamente por isto terá sido escolhido para sonorizar a publicidade ao 5G. Mas, por outro lado, cobre-o um véu de mistério, um ambiente misterioso acentuado pelas grandes pausas inesperadas, comparáveis, nas palavras de Roland de Candé, comparáveis às do animal selvagem que se detém entre dois saltos para perscrutar o silêncio. Thank you. Beethoven quis contar uma história que tivesse relação com toda a humanidade, com a libertação de toda a humanidade. Nesta perspectiva, podemos entender o segundo andamento como a resposta que a humanidade dirige ao destino cruel. É uma reafirmação do homem, uma resposta enfurecida, muito enérgica. No entanto, a nona é mais popular pelo último andamento, ou, mais exatamente, pela parte final desse andamento, conhecido como o Hino à Alegria, contexto baseado num poema de Schiller. Também não tem escapado ao assédio dos publicitários. O último andamento começa com um fortíssimo dissonante terrível, selvagem. Pouco depois, o tema do Hino à Alegria, muito simples, é apresentado pelos violoncelos e pelos contrabaixos. É o tema de um grande crescendo instrumental. A introdução é repetida muito brevemente. E aparece a voz audaz, enérgica. Nicht diese Töne. Stimmen. Junta-se o coro. Freude, Freude, Freude, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feiertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanftes Bild. Numa alegria triunfante. Mais adiante, interlúdio instrumental, a exaltação sobe e o coro explode numa alegria delirante, enorme, dionisíaca. Esta sinfonia, por motivos óbvios conhecida como coral, é talvez a obra mais emblemática da música ocidental. Esta popularidade e a sua capacidade para estimular as mais íntimas emoções explicam que tenha sido a base musical para imensos anúncios comerciais, incluindo desportivos. Por exemplo, foi utilizada pela sul-americana Copa Libertadores. Explicam também que ao longo dos tempos, variados grupos e movimentos o tenham aproveitado para passar a sua ideologia ou mensagem. A nona transformou-se num símbolo político de que o próprio nazismo se aproveitou. Sabendo disto, ninguém se admirará de que em 2013 a nona tenha sido declarada Património da Humanidade, que seja ouvida em Jogos Olímpicos, como foi o caso das cerimónias de abertura de Jogos Olímpicos de 2012, ou em atos oficiais, como a da reunificação alemã em 1989. Visto como um símbolo de paz entre as nações e os povos do mundo, o Hino à Alegria é o hino oficial da União Europeia. Não se tratará de publicidade nestes casos, mas de propaganda certamente que sim. Beethoven está omnipresente, tanto na publicidade como no cinema, no desporto e na política. Por exemplo, na campanha de Hora em Hora da Galp. 10h45, algures no Alentejo, alguém entra na Galp. 14h57, bem atrás dos montes, alguém abastece. 16h12, mais para sul. Para alguém. A Galp está a dar combustível grátis. De hora a hora, até 31 de julho, alguém faz 30 euros em compras na Galp e ganha combustível até ao final do ano. De hora a hora, o ano de alguém melhora. Galp Energia, a sua energia positiva. Para promover o Galaxy Note a Samsung utilizou um vídeo que apresentava o jogador David Beckham numa sequência de chutes de uma bola contra uma bateria gigante composta por tambores que, ao receberem as bolas, produzem um som familiar. No início é reconhecível, mas aos poucos chegamos lá. Em 1977, nos Estados Unidos, foram lançadas duas sondas espaciais. Ambas levam um disco de ouro com uma seleção de música proveniente de várias partes e culturas do mundo, saudações em 55 idiomas humanos, saudação do então secretário-geral das Nações Unidas e uma mistura de sons característicos do nosso planeta. Contém ainda outros elementos de identificação e caracterização da Terra, do corpo e da sociedade humana. Tudo isto para a eventualidade de serem encontrados por algum extraterrestre, talvez daqui a 40 mil anos, quando as sondas alcançarem as proximidades da estrela mais próxima do nosso sistema solar. Essa coleção inclui duas peças de Beethoven, a cavatina do quarteto de cordas número 13 e o primeiro andamento de uma sua sinfonia. Não é a número 9, mas a número 5. A quinta também é bastante usada em publicidade. Convido o ouvinte a procurar no YouTube um vídeo publicitário da Intel. É um espetáculo de 100 drones que no ar seguem o ritmo de uma orquestra a interpretar a quinta de Beethoven. Na verdade, à música de Beethoven foram acrescentadas algumas variações, chamemos-lhe assim. Os drones foram sincronizados entre si por meio de PC com software Intel e ofereceram um show de luz que teve lugar na Alemanha em 2015 e que vale a pena rever. A apresentação entrou para o livro do Guinness por ter atingido a marca de maior quantidade de veículos aéreos não tripulados no ar em simultâneo. Não lhe posso mostrar o vídeo, mas deixo uns momentos dos 2 minutos e tal que o espetáculo filmado tem de duração. Everybody ready? All drones switched on. Humanity is curious, and humanity is equipped with hope. But that driving force is in all of us. And that makes us doing things that are just like, one would say crazy, probably. Others would say astonishing. Mudemos de compositor, permanecendo ainda assim nos clássicos. Lembra-se desta publicidade, já com alguns anotes? Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop p Não Fula reduz o cheiro a fritos. Para quem ama os fritos, mas odeia o cheiro. O vídeo passa caras deformadas de pessoas enjoadas pelos fritos, imagens enjoativas. Além disso, não vejo qualquer relação entre o óleo ou as frituras ou os fumos e a música em questão. Seja como for, o que ouvimos é um pedaço de um famoso dueto de uma das óperas mais famosas de Mozart, A Flauta Mágica. Se não entrarmos em detalhes, o enredo da ópera é simples. Está baseado na luta clara entre o bem, apresentado como masculino e racional, e o mal, feminino e dominado pela paixão. E deve ser interpretado como uma alegoria sobre um dos temas maçónicos por excelência, a procura da harmonia e a transcendência da alma. Perseguido por uma serpente, o príncipe Tamino entra nos domínios da Rainha da Noite, que lhe mostra o retrato da sua filha Pamina, sequestrada pelo malvado Sarastro. Tamino apaixona-se pela beleza da jovem, claro, e a pedido da rainha decide resgatá-la. Entra no território de Sarastro, juntamente com Papageno, um passarinheiro que aprecia os prazeres da vida. Depressa se apercebe de que foi enganado. Quem de facto encarna o mal é a Rainha da Noite e não Sarastro, o grande sacerdote e pai de Pamina. Antes de se poderem encontrar, os dois amantes devem superar uma série de provas. Também Papageno passa por um tipo de prova antes de encontrar Papagena. Ele, o contraponto do homem comum, que se comporta de modo diferente do príncipe diante das adversidades, é o lado cómico que torna esta ópera tão popular. Superadas as provas, tanto Tamino como Papageno encontrarão o amor em companhia das respectivas amadas e o bem triunfa sobre o mal. Voltemos à banda sonora da publicidade que motivou esta dispersão. No famoso dueto onde Papageno encontra a sua amada Papagena, com quem decide ter muitos filhos papagenos, há um divertido jogo ritmo com a sílaba pá, a sílaba inicial de Papageno e Papagena. Uma das áreas mais populares da mesma ópera é a da Rainha da Noite. Tem sido forte candidata a fundo musical de vídeos promocionais, de automóveis, de detergentes. Recordo-me de um, mas que não consegui encontrar, e de preservativos. Num anúncio polémico da marca de preservativos Durex, várias mulheres simulam orgasmo enquanto têm relações sexuais. Na banda sonora, ouvimos a expressiva ária Rainha da Noite, mais uma vez com umas notas adicionadas pelo publicitário à partitura original. Feel like never before. New Durex Play O, pleasure enhancing gel for women. Durex Play, all you need. Uma das características distintivas da flauta mágica é o virtuosismo exigido em áreas que ora exploram algumas das notas mais agudas jamais executadas pelo ser humano, como é o caso desta área. Os ouvidos menos avisados, feridos por estes gritinhos, entre aspas, naturalmente, estão convidados a pensar num jogador de futebol a fazer com a bola aqueles malabarismos impossíveis ao comum mortal. Do mesmo modo, não é qualquer uma que consegue cantar esta área. Estão também convidados a que tenham em conta o que a rainha canta ou grita, porque isto tem de ser gritado. Cito: a vingança do inferno arde em meu coração. Morte e desespero queimam em torno de mim. E se por suas mãos, Sarastro, não sentir as dores da morte, então nunca mais serás a minha filha. Noutras áreas, Mozart explora notas extremamente graves, como é o caso desta área com o coro de Sarastro. Thank you. Outras obras de Mozart estão na tal lista de candidatos a fundo musical de publicidade. Sem surpresas, está lá a conhecidíssima, quem nunca a cantarolou, a conhecidíssima Pequena Serenata Noturna. Por vezes, a publicidade brinca com as obras musicais que utiliza, como acontece nesta publicidade da HP, em que é simulado um concerto num escritório sem divisórias, onde os funcionários podem interagir. Em cada mesa há pelo menos um computador da marca publicitada. Entra em cena um senhor que se posiciona em frente a todos, abre um portátil da marca, usa um lápis como batuta, faz um sinal de entrada como um maestro e o que segue adivinha-se por este som dos objetos mais diversos. Copos, xícaras, colheres, garrafas, porta-CD, suspensórios e até o carrinho que traz o lanche. Este é o original em apenas alguns compassos do primeiro andamento. Ainda na onda da velhinha publicidade, recordo um dos anúncios da Old Spice, a empresa de cheiros masculinos, com maior visibilidade em Portugal nos velhinhos tempos de que os meus ouvintes menos jovens se recordarão de certeza. Old Spice, para quem gosta do desafio, ao sucesso. O fundo musical é um pequeno extrato de Carmina Burana, 254 poemas e textos medievais, cujo manuscrito foi descoberto em 1847 numa cidade alemã. Muito famosos na época medieval, os Carmina Burana foram escritos por diferentes poetas com culturas e ideologias diversas e, por isso, são de um estilo bastante diversificado. Alguns registros possuem, além do texto, a indicação melódica da música, que, no entanto, não era muito precisa. Houve várias tentativas para os musicar, o mais possível de acordo com a época, mas o que se popularizou foi a obra do compositor alemão Karl Orff, que musicou de forma totalmente nova duas dezenas dos 254 poemas. É dele a música utilizada pela marca Old Spice e por várias outras publicidades. E por diversos espetáculos, de que destaco um do grupo catalão La Fura dels Baus, que apresentou, também em Portugal, cantores pendurados em gruas, submergidos em vinho e água, rodeados por fogo, vindimas ao vivo, quedas d'água, efeitos especiais, projeções vídeo e fragrâncias florais. A cantata de Orff abre e fecha com o coro mais utilizado na publicidade, O Fortuna, uma das peças eruditas mais reconhecidas em toda a face da Terra. Tal é o seu impacto sobre os nossos preciosos ouvidos. É dedicada à Fortuna, deusa romana da sorte e da esperança. Um pedaço da letra diz: sorte imensa e vazia, Tu, roda volúvel, és má. Vã é a felicidade sempre dissolúvel, nebulosa e velada, também a mim contagias. Agora, por brincadeira, o doce nu entrego à tua perversidade. Estou a pensar em que esta obra merece um futuro episódio de Classicamente. Além da publicidade, a propaganda política também gosta de fundos musicais. Quem não conhece esta onda musical com que o PS em tempos nos encheu os ouvidos? António Guterres, para o qual peço a saudação de todo o Congresso do nosso partido. Conquest of Paradise é a banda sonora composta pelo grego Vangelis do filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. Passa por 20 anos da vida de Cristóvão Colombo, desde que se convenceu de que o mundo era redondo até à sua decadência na velhice, passando pela colonização do Novo Mundo. A Conquista do Paraíso é igualmente título de uma das faixas do disco, esta que se ouve em fundo. Teve muito êxito e é talvez um tema interessante, mesmo do ponto de vista ideológico, para a propaganda de um partido. Não acha? Mesmo tratando-se de um partido dito de esquerda? Por Por princípio, a escolha de um fundo musical para um anúncio publicitário ou uma propaganda deverá atender ao público a que se dirige. Após a primeira volta nas presidenciais brasileiras de 2002, Lula da Silva precisava de ampliar a sua votação entre as mulheres. Ficou para a história um vídeo dessa campanha, onde cerca de 50 pessoas, entre modelos, mães, crianças e grávidas, segundo parece algumas com barrigas falsas, feitas de enchimentos, todas de branco, caminhavam num campo de trigo sob sol forte, em dia claro e com vento, na realidade, ar vindo de megaventiladores. Eram pessoas que representavam a miscigenação brasileira, além de um perfil variado de idade e profissões. Cada participante terá recebido um cachê entre 25 e 40 reais por 9 horas de gravação, das 10 às 19. A banda sonora é a composição mais famosa do compositor francês Maurice Ravel. Claro, é o seu bolero. É um vídeo de 1 minuto e meio. No final, Chico Buarque convida à mudança no Brasil. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher: que tipo de país você quer para ele. Se você não muda, o Brasil também não muda. A obra de Ravel repete 17 vezes, sem o desenvolver, um grande tema único de 16 compassos. Esse tema é introduzido pela flauta sozinha, num fundo de pancadas de tambor e de pizzicati. Junta-se-lhe o clarinete, depois o fagote, o clarinete em bimol, o oboé de amor, etc. São cerca de 15 minutos com uma única diversificação. A intensidade sonora aumenta à medida da sobreposição progressiva dos vários instrumentos. Thank you. junta-se à orquestra e pouco antes da conclusão, uma súbita modulação e a peça conclui-se num tutti de volume sonoro impressionante. Que não podemos continuar indefinidamente com uma lista de exemplos de publicidade que, digamos, é uma lista que não tem fim, vamos terminar. E termino com dois anúncios que provam isto que não precisa de prova, que há publicidade, muita publicidade, que opta por boa música fora do campo da chamada música clássica. Incluo-me na lista dos que acham que a música se divide em dois grupos. A música boa e a música que não é boa. E a música boa não se limita à chamada música clássica. E não sei se toda a música clássica é boa. O primeiro anúncio é da Coca-Cola, uma marca que por si só mereceria um, ou até mais do que um, episódio classicamente. Quero crer que agora a Coca-Cola Light dispensa apresentações. São 4:30. São 4:30. São 4:30. É hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Nova Coca-Cola Light. Agora só amanhã às 4:30. Você nunca sentiu nada tão refrescante. Há uma outra versão com o título Marcação para as 4:30. Marcação às 4:30. 4:30. 4:30. Olha. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Por isso é tão difícil marcar um daqui. Coca-Cola Light. Todo o sabor. Só uma caloria. O que me interessa aqui não é o modelo masculino que se refresca com a bebida estadunidense. Também não são as fãs que suspendem o trabalho para o admirar voluptuosamente. Uma delas discretamente vira contra a mesa o retrato do namorado, do marido, certamente para o cegar e ele não ver os olhares dela. Interessa-me é a garra da voz intensamente expressiva de Etta James a cantar Eu Só Quero Fazer Amor Contigo. Can fechar mesmo, fechamos saboreando um bom café com mais uma publicidade vintage. O Nescafé para um amanhecer diferente, para alegrar o triste amanhecer de uma moça só junto ao mar. Desta vez é Johnny Nash quem canta, que agora, com o café, consegue ver mais claramente. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. Pode ler uma síntese deste episódio e de outros em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Então, até ao próximo capítulo de Classicamente. Classicamente, um divertimento de António Gomes.